Mais baixo que o velhinho aqui de baixo está doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. Chamaram a polícia, mas que barra. Desliga essa guitarra que a coisa está indo de mal a pior. São 30 soldados contra uma vovó. É gente fina, vovó Ondina. É gente fina, vovó Ondina. São 30 soldados contra uma vovó. Estamos na rua, desalojados. Pra ganhar alguns trocados, temos que tocar forró. Vovó Ondina, gente fina. Valeu, vovó. São 30 soldados contra uma vovó.